you know what I mean. Ok, se ela bebe pinga, ela queima pinga, ela se rompe, ela joga pinga. Essa eu fiz pra tirar ela. Outra vez e tu desiste de partir a ela. Como é que cê me explica o movimento dessa bunda e de mano me partir a ela? Eu já pedi pro seu voltar, Dayana do só. Deixa no meu olhar, já que não é mais seu bum bum. Meu pinto com saudade de você, Dayana. A casa virou borda, as lupes senta mal ruim. Chama ele no seu portão, mas nunca tá, né? Cê voltou pro seu ordem, eu voltei pro meu bum. Sei que tu não olha de um horror dizer. Tá que pariu, ela é desse seu jeito grão de ser. Vida de um horror dizer. Espera, Dayana, é meu. Não me diz o que é que eu. Sei que se paguei, meu. Espera, Dayana, é meu. Era essa eu fiz pra ti, Dayana. Como é que cê me explica o movimento dessa bunda que indo embora me partiu, Dayana? Da puta que eu pariu, Dayana. Por que diabos você não me espera? Ay, you know what I mean. Se ela bebe pinga, ela quebra o pingo. Ela sem um pingo, ela chega a pinga. Foi a puta que te pariu, Dayana. Quando ela te fez, tava empenhada. You know what I mean, ok? Se ela bebe pinga, ela quebra o pinga, ela se rompe, ela joga pinga. Essa eu fiz pra tirar ela.